se não te agrado. Se não sou amigo ideal, talvez meu jeito calado te pareça meio antissocial. Desculpa se minhas palavras não soam como você quer ouvir, mas eu prefiro ser verdade do que fingir pra te iludir. Desculpa se não sou perfeito, se meu coração tem outro jeito, se minhas atitudes não te fazem sorrir, mas eu nunca quis te ferir. Afinal, não nasci pra agradar, nem pra viver só de aparência também. Desculpa, mas não vou mudar, não pretendo ser igual a ninguém. Eu tenho seguido meu caminho, mesmo que sozinho às vezes for. Prefiro ter paz comigo do que viver em busca de aprovação. Se meu silêncio te incomoda, é que eu falo com o coração. E se minha presença é ausência, eu me retiro sem confusão. Desculpa se não sou perfeito, se meu coração tem outro jeito, se minhas atitudes não te fazem sorrir, mas eu nunca quis te ferir. Afinal, não nasci pra agradar, nem pra viver só de aparência também. Desculpa, mas não vou mudar, não pretendo ser igual a ninguém. Prefiro ser eu, com meus erros, com meus medos e imperfeições, mas sempre de alma limpa, mesmo que doa nos corações.